Ricardo, acho que uma das grandes dúvidas, pelo menos nossa, é no meio de campo de São Paulo, porque você tem todos os jogadores à disposição e muita gente brigando por vaga. Em relação à característica, você espera um meio de campo mais pegador por se tratar de Libertadores ou dá para manter essa característica de rodar bastante a bola, de tocar? Eu tenho aí uma primeira semana que eu tenho o grupo completo em boas condições. Talvez tenha sido o primeiro treino com todos os jogadores, porque teve o caso do Fernandinho. Primeira vez, depois de 2 meses, que eu tenho um grupo completo, véspera de Libertadores. E nós já temos aí uma estrutura boa, boas opções do nosso meio. Eu acho que qualquer escolha que eu faça, esse meio vai ser capaz de ter uma boa posse de bola, ter agressividade, ter criação. Eu acho que o grupo, nós conseguimos aí formar esse grupo, é um grupo forte. Pena que está com um certo atraso, né? Primeiro dia com todos os jogadores em forma, né? Então, a partir daí nós temos aí grandes possibilidades, mas temos aí um atraso e para Libertadores eu não devo mexer muito no time, não. Ricardo, sempre um jogo pela Libertadores fora de casa é considerado um jogo difícil, mas o adversário não tem tanta tradição como o Once Caldas, que é um adversário, pelo menos na nossa opinião, muito mais difícil. Até por isso dá para manter uma postura mais ofensiva ou o São Paulo ainda vai esperar o adversário lá? Olha, o Nacional, apesar de o Once Caldas ter ganho e ter na história ter marcado, o Nacional tem uma boa experiência de jogos de Libertadores. Tem participado das 2 ou 3 últimas, depois já de 6 ou 7 Libertadores. Então é um time que tem sim história, não tem como o Once Caldas, mas é um time que, por exemplo, em relação aos 2 jogos, do Once Caldas em casa e Monterrey fora, já apresentou uma evolução muito grande. Não mantém essa regularidade do Campeonato Paraguai, mas tem uma evolução já muito clara. Comparei os 2 jogos muito claro essa evolução. Agora, independente do adversário, o São Paulo não vai ter uma postura defensiva. O São Paulo vai tentar impor o jogo. A cada jogo, não importa se é casa, se é em casa ou fora, vai tentar impor o jogo. Esperar o adversário para sair não é muito nosso estilo, não. Ricardo, apesar do Nacional ter perdido aí já 2 jogos, o grupo de São Paulo se mostra bastante parelho com vocês, também o Once Caldas e o Monterrey. Você não trabalha com a possibilidade de talvez se classificar como segundo do grupo, já que temos vagas a menos por conta do Chivas e do São Luís, a meta é mesmo ser o primeiro colocado, não dá para correr esse risco. Você até já argumentou. Por causa desse, do ano passado, né, é perigoso tentar essa segunda vaga. Então, brigar logo para chegar na liderança e ficar com ela até o fim. Fica mais tranquilo, né? Fica a depender de outros resultados. Apesar de ser a terceira rodada ainda, dessa fase de grupos da Libertadores, dá para falar que pode ser uma rodada importante, uma rodada chave, até pelo fato do Once Caldas jogar um dia antes, se ganhar, abre 6 pontos, quer dizer, tem aquela responsabilidade que aumenta num jogo fora de casa. É aquela rodada que o São Paulo não pode deixar o Once Caldas disparar? Perfeito, perfeito. Senão nós vamos brigar pela segunda vaga que é perigosa. Apesar da terceira rodada, já é metade já, né? Então é sim, é uma rodada chave. Concordo, é uma rodada decisiva, não, porque se eu tenho mais 9 pontos a ser disputados, eu dizer decisivo, mas estrategicamente, é onde você tem que se posicionar. Cara, do fato de estar jogando quinta-feira facilita o trabalho no meio de semana, só que aperta um pouco no final de semana para o Paulistão. Vale a pena jogar às quintas-feiras? Ah, vale. Eu por acaso gostei do jogo na quinta-feira. Agora depois do Paulistão, agora com o grupo todo ele fora, aí é diferente. Agora nós podemos abordar verdadeiramente as duas competições com um time estruturado, forte. Aí é diferente. Agora a figura mudou. Não tem problema nenhum, não. Primeiro vou pensar na quinta-feira, que eu até gostei do dia do jogo. Ricardo, ainda dentro dessa disputa no grupo 2, você acha que uma vitória, até mesmo somada a uma derrota aí do Once Caldas para o Monterrey, pode fazer o São Paulo assumir liderança? E ao mesmo tempo, você acha que você elimina já uma equipe, o Nacional ficaria com 3 derrotas e seria o próximo adversário do São Paulo, já que a tabela se inverte, você pegaria um adversário mais fácil no Morumbi? Por isso nós falamos aqui, ó, não é decisiva. A estratégia dessa rodada pode colocar a combinação de resultados vai ser assim muito significativa. Não será decisiva, será significativa para onde, que posição nós vamos brigar. E até podemos brigar pela primeira com certa vantagem. Depende do que acontecer. Ricardo, você falou da questão de, do São Paulo sempre querer manter, impor o ritmo de jogo, né? Sempre quando a gente fala de Libertadores, a gente pensa em times fechados, retranca, marcação forte, mas o Nacional ainda não pontuou, vai estar dentro de casa. Partindo do princípio que o São Paulo vai querer impor o ritmo do jogo e o Nacional ainda não pontuou, dá para esperar um jogo surpreendentemente aberto? Pode ser. Surpreendentemente aberto, não. Mas aberto, porque o impressionante como o Nacional vai jogar no Monterrey, como jogou com o Monte São Paulo em casa. Melhor, mas a estrutura do time não mudou. Não ficou atrás, contra-atacando. Não. Eles têm um padrão de jogo e só fizeram evoluir, colocaram no... fora contra o México. Eu acho que essa história lá de... essa pressão pode acontecer no início da partida, mas não vai... isso é normal, isso é normal. Agora, depois vai ficar um jogo aberto, porque eles também não jogam no jogo fechado. Oi, cara, você deixou muito claro o seu ânimo aí em ter agora um outro grupo, outro time, ou o time a partir de agora. Você tem todo mundo à disposição, mas você agora precisa montar o time do jeito que você quer, com todo mundo à disposição. Isso vai muito tempo, ou agora já fica bem mais facilitado, é coisa rápida? Coisa rápida. Demora, quando não está em forma, você tem que jogar quarto e domingo. Isso é que demora. Fica rápido, não? Todos os jogadores em forma, já com 2 meses de trabalho, não estando todos juntos, mas facilita bastante. O problema é quando você joga quarto e domingo, os jogadores não estão em forma. Aí você arruma aqui, desarruma ali, troca, não dá certo. Eu tenho certeza que as trocas serão, por exemplo, pensando no jogo de domingo do Paulista, todas serão positivas. Então, vai trocando e vai sempre melhorando o time, as trocas para melhorar. Até então foram trocas para administrar um calendário que é complicado. Agora, Ricardo, nitidamente, pelo que a gente viu no treino de hoje, a gente não pode falar nada, porque a gente não viu. Não viu. Então, eu posso perguntar se você tem como revelar alguma coisa em relação ao time, se há alguma dúvida para você, se de fato a dúvida é para o adversário ou também existe alguma dúvida na sua cabeça para montar o time? Nenhuma. Está montado, fizer a parte tática, em relação ao adversário, estou montando, o time está, na minha cabeça está definido. E só não está, e é o time, a única coisa, está tudo dentro do planejamento, a única coisa foi esse contratempo aí no último momento com o Fernandinho, e depois todos os jogadores em forma, não tem, o time não vai ser, não se preocupe, não vai ficar muito mexido em relação ao último jogo não. Tem chance de você começar com 3 atacantes ou, por enquanto, esse formato de time seria só para o transcorrer de um jogo de acordo com alguma necessidade maior? Só essa, vai, Ricardo. Tem chance. Essa é só, se eu responder, você mata todo dia aqui, você vai matar o time. Então essa fica no ar.